é favela, nego. Bicha. 2003. Realidade cruel de volta. Sangue bom não é por nada não, mas o jogo é cruel e covarde. Quantos sanguinários vi, quantos outros Bin Laden conheci sendo enterrado. Com menos de 25, loucos na casa de câmbio, explodindo o distrito. Do que valeu ser exemplo de vida no crime precoce, ter cocaína e mulher, carro do ano e revólver, e ainda ser herói dos moleque mais novo da vila, e acabar sozinho no cemitério da Vila Alpina. É lamentável, o sistema é implacável, traiçoeiro. Só te quer catando lá, tô dando ripa de lixeiro, se humilhando no sol quente com a carroça de papelão, pra não representar perigo pra herdeira da mansão dos Abravanel. Não é mel, é pior do que fel. Cê não tá na Disneylândia pra brincar nos carrossel. Aqui é favela, só tiro, bandido, tráfico e guerra, misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. O que é, diz pra mim, que faz evitar sua morte? Uma ilha no Atlântico, a blindagem deck explora, eu vegetar em órbita num busão espacial, só assim pra escapar das rajadas de fuzil. Fal é indiscutível, eu sei, chama atenção seu conversível. Escritórios de factory, impostos de combustível, pra quem não tem uma CG, muito menos uma Twister. Sou uma rapa de passagem no DVC e o mundo do crime é o que sobrou. Ódio lapidado e só desejo incontrolável daqueles que fazem rasgar blindados. É clique, pum! E outro miolo espatifa. Outra S10, cabine dupla que vira isca. Na mão de quem não teve, vai que é um videogame. Apenas um estilingue com pente que cospe 13. Na favela é só tiro, bandido, tráfico e guerra, misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. É diferente pra nós que somos sobreviventes. Vê um burguês torturado na saída da aula de tênis. Vê na TV uns 10 boys espancando outro boy, jogando do viaduto. Na verdade meu coração não dói. É louco, mas a violência que hoje cresce é pelo motivo da falta de emprego e educação desse país falido. Não sou eu que canto rap que criei, a polícia que só mata soldado demônio da lei. Bomba nuclear, lotação nos presídios, desigualdade social, droga e assassinos. Crianças passando fome, famílias na rua. Guerra por petróleo, armamento que explode nunca. Apenas mostro como espelho pra você enxergar que o bagulho tá louco. E por mais que eu tente mudar, na favela é só tiro, bandido, tráfico e guerra, misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Aqui é favela, favela. Misturados com cadáver e caixão no pó da terra.